mas nada me resta viver. Todo amor que havia em nós era ilusão viver feliz. Tudo faz lembrar você, tão longe te faz de mim. Oh, no nosso mundo bom, daqui te zona sul. Contigo a canção do amor. Nosso mundo bom, daqui de zona sul.